vem, vamos ver o sol. Montanhas e o azul do céu, vem me abraçar. Eu quero ver o céu, eu quero ver você. Estrelas lá do céu a nos abençoar. Muito sonhei quando criança de poder tocar o céu. Pássaros, aviões, nuvens que sobre o mar, como pinturas no céu, protegendo o céu. Sentar com você sobre o céu do oeste, com seu azul que é só seu. Tanta luz, tanto azul, tanta paz, tanta luz. Tanta luz, tanta paz e tanto luz.